você é o maior e o mais lindo que existe. E não há nada pra comparar. Mais lindo que existe, e não há nada pra